liberar um pouco o filme futuro sobre o voo? Liberar um autorizado voo local. Está passando 20 minutos corredor forte, decola da 17 com a primeira curva à esquerda. Uno no pé, direciona 0171, controle 119.8, torre 118.95, entra no liberal alfa. Boa tarde, Trip 5595, se a gente tem informação ótima. Trip 5595, boa tarde, chega da Mari, desça para NIP de voo 060, ajuste no 092. Mari no 092, descendo para o 060, 5595. Boa Mari, 5595. Trip 5595, mantém o perfil de chegada. É 254, liga o Sana, coordenação que pediu solo, repata para táxi. Repata para táxi, 254. Liga o Sana, mantém o táxi, vira número 1. Ela é 61141, no solo 32, libere direita, solo 121, direção 9. Direita 219, obrigado. Mantendo a Juliette. Mantendo a Juliette, bom, 754. Salvador, é o SAM 32. 23, informação Oscar, era Caju, 110. SAM 3283, Oscar, confere, número 2 será cópia. Aí, escuta. E também que vai ser pronto, cópia? Tomar Quebec autorizado. O no meu pé, será pelo Lorenzo, da cola da 17, com primeiro curva direita, corredor axé, aciona 0161, controle 119.8, Vitor Mai Quebec. Decimal 1, alterna, 133.95. 125, 1 no 3395, graças. Mai Quebec, confirma os seus avós, Vitor Mai? Passa a torre ao gol 806, tem ponto de chegada da 10, tem condições de decolagem imediata. O gol 1806, se a gente manter um ponto de espera, a aeronave passando o time do ar. Torre, mandou o gol no 600, através do arradão, máximo avado visual. Voo no 600, vento 100 graus, 15 nós, autorizado de pouso, pista no 0. Certo. Dan 393, decolado aos 34, controle 119.8, bom voo. 98, obrigado. São 3283, é o solo voltando, pronto, cópia? Confirma, desculpa. São 3283, autorizado para Aracaju. Nível de voo 190, decolado a pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5446, controle 119.8, TAM 3283. O curso autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10, com curva esquerda após, perfil Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5442, saída 19, TAM 3283. TAM 3283, correto, repete quando pronto para push. 23. O 32 no meio da TAM. Tá, pronto para pushback, acionamento no 11. E seguindo o Vitor Maquebec, reporta Ponte Espera da Rosca em 1009. Mike, Juliette, o meu, prossiga. Isso no meio. Informará quando pronto pro táxi, tá? 32 no meio. Nova área de Sotegol. Aqui tem mais 160 GL ajustado. 1.016. Poderia continuar o ajuste? 2230. 1-0 no 1. Grato, Romeu. Tá na M1, no 4-1, tá mandando posição do Juliette. Eu no 4-1, não sei, vai ter posição. Gostaria 2-2-3-0, aguarde para puxa. Tá, tá. Agora tá, 6-2-5-4. Tá com... Final do procedimento ele é, ficou vestida pro 1-2-5, repor estabilizado. Esquerda 125, reportará estabilizado, Chaner 6315. Já confia em mim também? O Chaner 6254. O Chaner 6141, ingresso na Juliette, para gate 01. Juliette 01, 6141. 219. 219 à direita, agora 1070. Pode cópia. O Chanel 6254, confirma pra eu ver? Já deve ser nós. Uno 806, evento 1-0 graus, 1-5 nós, autorizado. Decolar, pista no zero. Autorizado, decolagem, pistão no zero, 1-806, levou. 0-1. Bate o olho aí, que é... Com o Nuno, 6254. Solo, gol no 600, vibrando, tá na alfa. Gol no 600, taxi via alfa, patrão da Juliette. Patrão da Juliette, gol no 600. São 3-1 no meio, confirma chamado para push. Chanel 6315, desça para 2000 pés, ajuste no 0-1-1, reporte estabilidade. 2000-1-0-1-1, reportarei estabilizado, Chanel 6315. 9-8. 9-8, obrigado. Bom dia, aliás, boa tarde, controle. Gol 9-8-0-6, está livrando 1500 na boca. 1-8-0-6, boa tarde, contato radar, se mantém, 230, saída da boca. Sim. Tá, 230, no perfil da boca. 254, autorizado a linha de colapso, tu no zero, vento 1 no 0 graus, no 5 nós. Linha de colapso, 254. Ninguém me traia pra batizar o posto avião, impressionante. 69, controle 1-9-8. 198, até o Controle, com aquele cordial boa tarde, o Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec, mantém-se em condições visuais no 1000 pés, ajuste no 0-1-1, reporte 2-0 milhas afastado de Salvador. Possibilidade de acender para o 2500? Mantenha o 1000 pés, emissão. Sim, Matheus. Eu atingi, vai manter um no meu pé do Victor Mike Quebec. No 600, antes da Juliette. Atenção, Juliette, vou no 600. Mantendo. sinal planejamento correto para acionamento torre 118, decimal 95, ajuste no 091. Desça para 3 mil pés, no 091. No 091, descendo para 3 mil pés, 595. Da Serra, boa tarde, reporta, pronto táxi. Alterna 133, decimal 95. 351, 133, 95, 3193, obrigado. Alterna 133, decimal 95. 133, 95, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Senhora. Ataque civil, parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 091. Comi 11, mais baixo, Índia, ponto de espera, torre 1895, obrigado, tenha uma boa semana, 3206. Dael, guardando o ponto possível, voar, Dael. Passa 2000, autorizado, Dael. 2000, voar, Dael, pé 254. Informo que é um tráfego Robson 44, mantendo 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Gente, 6315, obrigado. Matilha Camel está ciente dos tráfegos e mantém sem interferência em essa GR. Mike Juliette Romeu, sim. Passaria 2230. Após o gol, pode ser autorizado. Patango Vitor Mike Quebec, esteja atento, tráfego 2 horas 4 milhas, rumo oeste, mantendo 500 pés, é um Robson 44. Sete, Mike Quebec. Boa tarde, jogou 754, informação, papá, autorização, Campina Grande, 44. Sal do ILS, portaria estabilizado, trip 5595. Panema 3115, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 118, decimal 95. 895, Chanel 6315, obrigado. Papá, papá, Mike Juliette Romeu, esteja atento a tráfego 3 horas, 3 milhas, mantendo 1.000 pés no corredor Axé. É um Papá Alfa 32. Papá Alfa 32, quente, Mike Juliette Romeu, está na área de sobrevoo, vai permanecer 500 AGL, totalmente condicionado e permanente nas duas. No 754, pronto, cópia. Pronto. No 754, autorizado para Campina Grande, nível 390, via Prisulu 10, até Neuma, após direto conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipá, aciona 5411, controle 119, decimal 8, ajuste no 091. Zero para tudo. Mano, aguardando para cruzamento, aguardando para cruzamento, vou até o pé no vento, Índia 99. Gente, aguardando para cruzamento, Índia 99. Sou Salvador, boa tarde, Chanel 6315, estabilizado na final. 6315, boa tarde, vento 110 graus, 159, autorizado pouso, visto no zero, confirma trem baixo, tá bom? Baixo travado, autorizado pouso, Chanel 6315. No geral, faça um 360 pela direita, reporta reinterceptando a contrapetão no zero. Gente, 360 pela... Doutor Salvador, bom dia, 3216, ponte espera da 10, totalmente pronto. 3216, bom dia, após a aeronave na curta final, ali mantém, cabeceira no zero. Após a passagem da aeronave na final curta, ali mantendo no zero no meio. 7721, autorizado para Fortaleza, nível 330. Via Pesulu 10, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda, saída Momo, direção Fruti. Aciona 5410, controle 119, decimal 8. Fazer um favor, aerovia, não seria Pesulu 19? Afirmativo, corrigindo a Pesulu 19, web 6721. Vicente, 330 Fortaleza, pêndulo 19, decola da 10, esquina da Monte Protico, 5490 Transpone, 198 Controle, web 6721. 6721, correto, repete quando pronto para puxa. De número Alfa, tem condições de cruzar o campo sobre a cabeceira 1-0? Afirmativo, irá cruzar o campo sobre a cabeceira 1-0, o Índio na bandeira Alfa. Confia. 35595, completo final do procedimento LS, a torre na frequência 118.95. Torre 118.95. 35595, a boa. Sobre a cabeceira no zero, tem uma nave alinhada 35 para decolagem. Afirmativo, irá cruzar sobre a cabeceira 10, o Índio Federal. Juliette Serra, tá pronto? Utilizado decolar para os 35, vento 100 graus, 15 nós, Zulu, Juliette Serra. Forma o tráfego, Charlie 1, 50, irá cruzar a cabeceira 1000 pés, cabeceira no zero. 06954 219 à direita, 6315, obrigado. Torre Salvador, 35595, estabilizado LS. Trip 5595, forma arepista livre. No meia, informa o tráfego, aeronave fica no poste, 1000 pés cruzando o campo para o setor norte, sob a cabeceira, não interfere com sua decolagem, vento 100 graus, 1-6 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Zero, decolagem, cabeceira no zero, tá, 32, 1-6. Índio no era alfa, curva direita, pro de buraquinho, reporta sobre o buraquinho. Seguinte, no era alfa, curva direita, pro de buraquinho. Chama centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 125.1, alterna 133.15, China 6254, boa tarde. 133.95. 133.95, grato. Bom voo. Obrigado. Curva direita, porta visual com o Charlie 150, a uma milha norte do campo, com o de buraquinho. Esse do tráfego visual, curva à direita, o Zolo de Lester, acendendo para o 025. 3595, entre 100 graus, 159, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, 35595. Tá 32-16, decolado de 48, controle 120 decimal, hoje no 119 decimal. 19-8, tá 32-16, obrigado, boa tarde. Jussu, Juliette Serra, controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, Serra. Lago chamou solo? É o gol 1394, tem que dar outra portão meia. 1394, informação curso é papá, aguarde para a cópia. Aguardando para a cópia. 370 na mão, montando 3216, possibilidade de voarmos à esquerda, coque por referência. No 3216, mantém o perfil de saída. De número alfa, aciona 0171, chama controle 119 decimal 8. Gente, direcional 0171, chama controle 119-1890, em nome geral. São Paulo 025, direto a Lagoinhas, o Serra. Abafafá, Zulu, Juliette Serra, livre subida para 2500, ajuste no 0-1, em condições visuais. Reporte 2-0 milhas a passar. Vamos lá, Serra. Patinha, um corredor forte. Papá Romeu, Índia November Alfa, em condições visuais, no meu pé, corredor forte, ajuste no 091. Para o estacionamento, 3283, no gate 03. Então, 3283, número 2 do setor, aguarda para puxa. Vai, 3283. 1394, pronto, cópia. Pronto, cópia, pronto. 1394, autorizado para o Galeão, nível 360, via Prisulu no 0, até SMAP, após sair direto conforme a rota do plano de voo. Decola da 1-0 com primeira curva direita, saída da El Leda, após voa direto bridge, onde intercepta o Prisulu 1-0 e segue conforme. Aciona 5435, controle 119.8, voo 1394. Muito bom, Paroi, você se faz. 0-0 Prisulu 1-0, nosso plano decola 1-0 com curva direita da El Leda bridge. 1998 não copiou o transponder, gol 1394. 1394, transponder 5435. 5435 é o Leda da Bridge após intercepta Prisulu 1-0, gol 1394. Salvo trip 5595, zona do escuro. 1394, cruzamento correto, rapaz, quando pronto para puxa. 7394. Salvo trip 5595, zona do escuro. Trip 5595, bom dia, táxi via Alfa Kilo, para o pátio 3, atenta sinalizadores. Alfa Kilo para o pátio 3, atenta sinalizadores. Trip 5626, Trip 5626, descend flight level 050, KNH1011. 050-11. 58. Está livre, OTAN 3223. 323, após o início do táxi, está autorizado, reporta para táxi. Entendi, OTAN 3223. 230, boa tarde, contato radar, submantém 180, sai da Arbor. 180, Arbor, passaria 2230. Sob 6721, confirmidade do táxi? 86447, Recife. 6447 Recife, está autorizado táxi via Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1091, 6721. 7-2-1. Bravo, Luiz, que pronto, cópia. Luiz, autorizado, voo local Salvador-Salvador com TGN. Em Vera Cruz, decola na 17, com primeira curva direita, meu pé, corredor axé. Aciona 0116, controle 119.8. Bravo, que Luiz. Ei, Web, 7-2-1, tá pronto, pode ser. 7-2-1, autorizado, a linha decola, pista no 0, vento 100 graus, 159. Ainda cola 9-0, né? 7-2-1. De Torre 1 no 8, decimal 95. Solo Salvador, 1 no 9, 2, 4, da Rua, tem que dar informação papá. Autorização para Maceió. 1 no 9, 2, 4, papá confere, número 2 será cópia. Tá ok. 1 no 3, 3, 3, pronto, cópia. Pronto, para cópia, canal 3, 3, 3. No 333, autorizado para Congonhas, nível 360, via Prisulu 1-0. Decolada a pista no 0, com primeira curva direita, a saída da El Leda. Após voa direto bridge, onde intercepta Prisulu no 6, sai conforme a rota do plano. Aciona 5454, controle 119.8, voo no 333. Autorizado 360 para São Paulo, via Prisulu 1-0. Decolada 1-0, com curva à direita da El Leda. Bridge, Upper Zulu no 6, 5454, transponder, 198, controle, gol no 333. Gol no 333, procedimento correto, faz quando pronto. Você vai estar na pronta, voo 1336. Essa 21, decolado 55, controle 1 no 9, décimo 8. 19-8, 721. 350, via Perwisk 58, até Orago, após conforme a rota do plano. Decolada a pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Luciana 5434, controle 1-9, decimal 8, gol 1-9-2-4. Autorizando 350, Maceió, pela Perwisk 58, até Orago, após com... vai conforme a rota. Levada a pista 10, curva à esquerda, saída Puca. Transponder 5434, controle na série 119.2, o 99 está da boca. O 9924, saída Puca, transição Caju. Puca Caju. Na reta faz quando pronto para puxo, gol 9924. Sim. Fala o gol 9333. 9333, consiga. Só uma dúvida, por gentileza. Depois de Leda, é direto o bridge, é isso? Afirmativo. Foi saindo da El, Leda, após o voar direto o bridge, onde vai ser acertado o Zulu no meio. Ah, maravilha, então, obrigado. Controle Web 6721, se puder coordenar com o centro da proa de Abucu, lhe agradeço. Web 6721, sim, por favor. Web 6721, informa o tráfego na posição de 2 horas 26 milhas, rumo sudoeste, é um Alfa Tango 72, passando no nível de voo 100 para nível de voo 050. Ciente, 6721. Para o inspecionamento, gol 1394, portão 6. No 394, nível sonar, encordação equipe de solo, repete para táxi. Autorizado para o inspecionamento, gol 1394. Pronto, cabeceira no site, gráfico lixo. Para o táxi, o TAN 3283, estamos com 79. 2 horas alternando a receita. Usado táxi via Patimune Índia, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1, TAM 3-2-3. 1-0-1, assistente vai chamar no ponto de espera, torre, TAM 3-2-3. Tá, então é necessário incrementar ou não, 6721? Se possivelmente. Gente, vamos manter 3.500. Espera, pronto, 3283, muito bom dia. 3283, autorizada a linha de colapso no 0, vento 090 graus, no 4 graus. Gente, liga a linha de colapso, 3283. Gráfico lixo autorizado a colapso no 7, vento 090 graus, no 79, corrigindo 149.